73, decolou 50, controle 120, uma boa viagem. 20, obrigado, bom dia, 973. 0. Salvador, boa noite. Então, 3286, vai subir esse cara ali. Tá, 3896, bom dia, tráfego estático, trem do ponto Zona Zero, vento 190 graus, na 39, o ajuste em 10 na 3. Sim, a gente livre posto, 3-18 também. Ah, check 1-1-6-1, aguarda a copa por gentileza. 3-8-1-6. Tá livre pouso? Afirmo, livre pouso 1-0, vento 190 graus, 1-2-9. Obrigado. Transição Mote, vagou 1-1-6-1. Salvador, bom dia. Tá 3601. Taxi de Alfa, reportante da Juliette, eu falo foi 18. Reportante da Juliette, 389. Para a saída da Euleda Monte, vai guardar a cópia como número 2. A Euleda Monte vai como número 2, aguardando a cópia. 3601. Gol 1961, copia? Gol 1961, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda Motte, voo preso 1-0, Taubaté. 5-1-5-7, é o transponder e o controle em 1-2-0, décima 8. Autorizado 360, Guarulhos, voo direita da El, Leda Motte, voo 1-0, Gol 1961, está correto o cotejamento, reporta para o pushback. 3601, cópia? Copia, 01. 3601, está autorizado São Paulo, nível de voo 360, decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita. Na saída da El e da Morte, vou peso 1-0 por base, vou peso 1-6 após rota do plano de voo. 5160, o transponder, o controle 1-2-0-8. 3601, autorizando São Paulo, nível 360, pêsulo 10, Pubave, pêsulo 1-6, Bravo até o Zulu. Decolada 10, direita após, abertura da El Leda Montiva, transponder 5160 e controle de saída 1208, tá 3601. Tá 3601, está correto, o cotejamento, qual foi o portão que se encontra? Portão 1. Portão 1, reporta para o pushback, tá 3601. Parado. TAN 3896, já está autorizado a ingressar na Juliette, prosseguir até a remota 12. Juliette, remota 12, pousada, bota pronto para o táxi. Alfa Bordo, 3, vem ao termo de distância. Voo 9161, livre site 71 no Índia, quando espera 118, decimal 95, ajuste no 03, tenha uma boa viagem. Taxa de Índia, 18.1, espera, cuidado com o trabalho. Paulo 3601, pushback acionamento no portão 1. Porta pronto para o táxi. Livre, push, on pro táxi 3601. Autorizado, linhagem decolada 1-0, vento de 190 graus, 1-0-9. Quem decola da 1-0, gol no 1-1. decolar os 37. Controle 120.8, tenha uma boa viagem. 208, seria, tá, obrigado. Bom dia, 1-1-1-1. Amador 3601 da Tampa, era um 149 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna o galeão. Seu 3601, livre táxi cliente, quando espera 1-1-8-95, ajuste 1-0-3, boa viagem. Índia, ponte de espera, da 10-18-95, 1013 no ajuste, obrigado, bom dia a todos. Torre, bom dia. SAM 3601, ponte de espera da 10 está pronto. Bom dia, SAM 3601, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 200 graus, zona 09. Mil ingresso, alinhamento e decolagem da 10, SAM 3601. Azul, alfa, uniforme, alfa. É, bom dia. É, azul, alfa, uniforme, alfa. Isso aqui é autorização de reforço. Pátio 3 para o pátio principal. Posição 3. São 3601, decolado 46, controle 120, décima 8. 08, obrigado. O azul alfa, uniforme alfa, autorizado o reboque, pátio 3 para o gate 3, é isso? Autorizado, reporta ao término.